Devo ser senhora Dina, com o cabelo cortado em cima da vaselina, pinto tudo de encarnado. E vou fazer cinturão, canta para ser ao Miguel. Com olheiras a cravão, com olheiras a cravão, e sanas com rimel. Ai que riqueza, como eu vou ficar agora, com fratelas à francesa, a ver-se tudo por fora. Ai rico filho, vou ter outra rapariga, com as meias sem atinho, penduradas na barriga. Ai que riqueza, como mulher ficar corada, que as faces muito vermelhas, dá-se banha perfumada, desde o nariz às orelhas. Com esta moda de louca, e como é do meu grado, e até vou pintar a boca, e até vou pintar a boca, com um pauzinho encarnado. Ai que riqueza, como eu vou ficar agora, com frapelas à francesa, ver-se tudo por fora. Ai rico filho, vou ser outra rapariga, com as meias sem atinho, penduradas na barriga. Ai que riqueza, como eu vou ficar agora, com frapelas à francesa, ai que riqueza, ai que riqueza. Thank you.